Oi, boa noite, Azul 4220. Azul 4220, acuse avistado. Vai acusar. Estando azul 4220, 1200 pés. Gente, autorizado pouso, pista molhada, 180 graus, 12 nós. Azul 4220. Pouso 4220. Azul 4220, no solo 09, libra direita, solo 121, decimal 1. 121, obrigado, boa noite. Azul 4220. Boa noite. Dois, boa, TAM 3170, estabilizado LS. Tá, 3170, boa. Chama avistando, pista molhada. Gente, 3170. 3 Lima. 43, 3 Lima, obrigado, galera. Visual, tá? 317A. Autorizado pouso, 160 graus, 12 nós, volta a chover leve novamente. Sente, leve pouso na 0317A. Salvador, TAM 3520 ALS. TAM 3520, Antuzzi avistando, chuva leve, pista molhada. TAM 3170 no solo 114, livre à direita, solo 121, decimal 1. Entrada à direita, 21, decimal 9. 121, decimal 1. 219. Salvador, TAM 3170. 3170, posição no 4, parte 1, no Alfa e Juliette autorizado. Posição no 4, Alfa e Juliette. TAM 3170. Visibilidade agora 2.000 metros. Avistou a 400 metros. Gente, autorizado pouso, 180 graus, 17 nós. Livre pouso. Vento 180 graus, 18 nós. Gente. 3520 no Solos 17, livre à direita, Solo 121, décima 1. Direita 21, tá 3520. Boa noite, então, 3520 para mim. Facilita, 3520, prossiga via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, então, 3520. Rotação 3170. Prossiga. Sem fiscal de pátio. Queremos contactar inferno. Graças. Zero infrared, já fui informado. Que graça já apareceu, tá? Ground American 230, 11. We'll be ready to push in about 5 minutes, and that's our request to Mike. American 230, could you confirm the flight level? To put flight level 340 for American 230. Stand by to clearance. American 230, right to copy. American 230, clear for to Miami. Flight level 340, via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Eco Lima, Upper Golf 449, after that in a quarter flight plan. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, November Echo, November India Mike transition, Nenin transition. Salvador Control 119.80, Scope 5427. American 220, readbacks correct, call me start up and push back. And roger, 1192, bom dia. 1192, quanto copia? Pronto, copia 192. Utilizado 370 para Recife, conforme plano de voo. Decola pista 10, curva esquerda, Uca, transição Aracaju, foi direto conforme plano. 119.85431. Gol 192 está autorizando direto Aracaju, Recife, decolação 10, curva esquerda, Cuca, transição Aru, controle 198, transponder 5431, não peguei o nível de esquerda. 370. Nível 370, gol 192. Chama pronto, posicionado. Chama aí, 192. Olha o posto bem de assolamento, bateria 2228, então remota 14. Autorizado, passarei, chama pronto pro táxi. Grand American 2330 for pushing start. 230 clear, pushing start, up call me taxi. Roger, clear for pushing start, will call for Grand American Táxi, passarelo 2228, com 38 a bordo, alterna Salvador, com 5 horas mais 15. Pedro autorizado via Pátio Índia, ponto espera 1895, 1020 ajustado. Pátio Índia, 1895, 1020, passarelo 2228. Salvador, boa noite, Antônio 3520. Tá 3520, João Pessoa, agora no instante. Sala Gol 192, cuja aproximamento, posição 4. 1192, aguarde, tem dois trapezes para passar reto, aguarde, será autorizado assim que possível. Bacana, 192. Para decolagem. Passarelo 2228, autorizado a decolar, 170 graus, 119. E a posição de decolar, passarelo 2228. Grand American 230, direct taxi to 10. American 230, clear to hold point runway 10. QNH 1020, tower 118, small 95. And roger, holding point 10 and 1895, American 230. Afirmativo, coordena a equipe de solo após 757 da América, está livre. 757, autorizado, é passar, então 3520, cópia. 3520. João Pessoa, 370, autorizado. Decola pista 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Pós-Aru, direto conforme o plano de voo. 119, decimal 8, 5434. Foi autorizado após Aracaju direto. Foi a rota que foi autorizada pelo centro. Chame pronto, puxa acionado. American 230, taxi via India. And roger, American 230. And Tower American 230 is ready for departure on runway 10. American 230 clear for takeoff, 170 degrees, 08 knots. And clear for takeoff runway 10, American 230. Taxi Flow 1192, 1-1 na borda 3, autonomia até na João Pessoa. 1192, livre até ponto de espera, torre 1895, ajuste 1020. Ponto de espera, 1895, bem-vindo, ajuste Flow 1192, bom dia. Airborne at 4-5, contact Salvador, approach control 119.8. 119.8, American 230, good night. Bye. Estou em Salvador, bom dia, gol 1192, ponto de espera no zero. Autorizado, Anima, Anima. Anima até no zero, gol 1192. Autorizado decolar, 170 graus 069. 192, decola os 48, chama o controle em 119, decimal 8. 198, obrigado. 0, portão 3, para o Pushback para mim. Autorizado, chama, para o táxi, 3520. Nível aqui para o táxi, não, 3520. Solução 3520 para o táxi com 135 a bordo, 2 horas e 20, altar na Maceió. 520 até o ponto de espera está livre. Ajuste no 019, torre 1895, bom voo. Gente, no 09, Civic Tac, 295, Santa, 3520, graças, bom dia. Bom dia, autorizado decolar, vento variável com 029. Devidamente decolado, fica no 03520. Decola 03, chama controle em 119, 198. 198.